você não morre mais. Falei agora mesmo de você. O que o destino faz? Por que que a gente nunca mais se vê? Por que você não morre mais? Ficou eterna no meu coração. Você não morre mais, como um castigo, praga ou maldição. Porque quanto que eu queria te esquecer um dia só, enxugar meu rosto e não lhe dar o gosto de me ver tão só. Mas a vida passa, vou virando caçador, sem matar a fera que me dilacera esse louco amor. Você não morre mais, falei agora de você, de nós. Ainda dói demais a velha fisga desses seus anzóis. Por que você não morre mais? Só morre aquele que amou os dois. Te olho uma vez mais e guardo tudo pra chorar depois. Depois, quanto que eu queria te esquecer um dia só, enxugar meu rosto e não lhe dar o gosto de me ver tão só. Mas a vida passa, vou virando caçador, sem matar a fera que me dilacera esse louco amor. Quanto que eu queria te esquecer um dia só, enxugar meu rosto e não lhe dar o gosto de me ver tão só. Mas a vida passa, vou virando caçador, sem matar a fera que me dilacera esse louco amor.